Papapá, Alfa, Tango, Tango, mantenha-se em condições visuais, contato radar 38 milhas noroeste de Salvador, desça para 1.500 pés, voando Parite, reporte em Parite. Controle Papa Romeo Delta, Papa Fox, decolou na sua escuta. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, autorizado, rotatória, descendo para 1.500 pés. Papá Romeo, Delta, Papá Fox. Contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, Fox. 3895, chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. 3325, 3395, Recife, até 3895, Roger. Xaner 6356, acima de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1012. Tá autorizado ingresso, bicho. Autorizado ingresso, pátio 1, prossegue via taxiway Índia até o ponto de espera da pista no zero, quando lá torre 1-8 desse 95. No 3, boa tarde, número 2 para cópia, aguarda. Romeu, Romeu Lima, pronto, cópia. Para Vera Cruz, autorizado via rota 1.000 pés, decolagem na pista 1.7, curva direito, corredor axé. Aciona no transponder 0132, controle 120, décima 8. Em alô, Salvador, bom dia. É o azul 4463, 4463, bom dia. Número 3 para cópia. Aguarda, prepara da El Coral. Tá, muito obrigado. Só que seu transponder não recebe o mesmo papapá, Charles Serra Romeu. 7906 de PAB. Negativo, confirmei, mantendo 500 pés. Controle. Controle de voo 1962. Está passando um pequeno desvio à direita da rota na prova do Índia Serra para estar formações. Voo 1962, fica atento a um tráfego mantendo 500 pés no setor sudoeste de Simbra, em Robson 44. Não irá interferir na sua aproximação. Bom, na 9 minutos. Bom, no 790, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2.685, 2.545, bora 790. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 1.000 pés, decolagem pista no 7, curva esquerda, corredor forte, afastado até 20 milhas de Salvador. Aciona no transponder 0132, controle 120, décima 8. Nau, até o voo 79. Voo 79, mantenha a posição. Que não recebo seu transponder ainda, cheque equipamento. Negativo. O Charlie Serra Romeu, confirmei seu teu plano de voo. Confirme a procedência e o destino, o Charlie Serra Romeu. 0155, chame a torre agora 183195 para acionamento da decolagem, ajuste no 012. Juliette Bravo Delta, livre táxi até o ponto de espera da pista no 0, Pátio Ninja, ponto de espera torre 183195, ajuste no 012. Do 4076, aciona identificação via chegada Mari, deixa para o nível 060, 0102. 060, para Mari, 0012. Justamente visão do setor, quanto a autorizaria a posição SAPA, futura. Qual é o perfil da chegada, azul 4076, número 3, na aproximação. Lagem da pista 10, curva à direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5513, controle 120, decimal 8. 2118959962, bom dia. Curva à direita, Dael, Leda, Irumi. 3208, correto, 6213, chama pronto para o estacionamento. Sim, 1962, livre pouso no 0, vento 1, 90 graus, 09. Livre pouso no 0, gol 1962. Chato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 040. Saída coral, nível 040, Serra Tama Delta. A Xaner 6356, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado LSX2 da pista no 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado 6356, solicita a posição no voo 366. Meu Lima, mas é a posição e aguardo. A Pivoar na Pro Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés. Do táxi via Juliette, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama novamente quando pronto. É, vai ingressar então no parte 1, isso, e aí para o ponto de espera, o ponto 79. Sim, Juliette, parte 1 no Índia. Juliette, parte 1 no Índia. Romeu, Delta, Papa Fox, chame agora Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 288, 260, boa tarde. Gente, Bravo, Delta, mantém ponto de espera. Romeu Lima, pronto pro táxi, estacionamento. 60, ajuste 1012. Azul 4076, desça para o nível de voo 050. Papa Romeu, Charlie, Sierra, Charlie, Sierra, Romeu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reporte no através de Parque do Açúcar. Charlie Romeu, cheque seu transponder, não recebo mesmo, informa um tráfego mantendo 500 pés no Robson 44, fazendo sobrevoo no Embuí. Controle Serra Termo Delta. Prossiga Serra Termo Delta. Serra Termo Delta, condições visuais, solicito dar presente o cancelamento, modificação das regras, desse pro 025. Seguir direto para Valença, visual. Desse mantenha 2.500 pés, ajuste no 012. Confirme autorizado a Prodo Destino, Serra Tango Delta. Autorizado a localização da velha, descendo para 025, ajuste no 0 no 2, direto na proa de descente Serra Termo Delta, graças. Alfa Tango Tango, chame a torre em 1 no 8, decimal 9. 0-9, chama o controle. Hotel Hotel Bomb, Branco e Suíça, e o Hotel Romeo Golf mantém 500 pés, informa a aeronave em aproximação, não interfira no mesmo. Não vai ter informação, Hotel Solo, gol na 962, já na taxa em Alfa. Gol na 962, prossegue Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, gol na 962. Solo, gol na 864, autorização Maceió. Gol no 864, formação novembro, pronto cópia. Pronto cópia. Para Maceió, autorizado via pêndulo 97, nível 350. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5534, controle 120, decimal 8. Gente, está autorizado na Maceió, na pêndulo 97, nível 350, decolagem da pista curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. 5534, transponder 208, é o controle. Correto, gol no 864, chama pronto, estacionamento, portão 5. Chamará, obrigado. 5-6, informo uma aeronave mantendo 510, um Robson 44, não irá interferir na sua aproximação, ele está no setor sul de Duna. 7-6-3-5-6, autorizado IELS. Autorizado IELS de Whisky, o Ocean Air 6-3-5-6, reporte estabilizado. Charlie Sierra Romeo, o Charlie Sierra Romeo, chame agora a torre na sequência 118, decimal 9. Chame agora a torre 118, decimal 95, grato. Salvador, bom dia, Papa Papa, Charlie Sierra Romeo. Charlie Sierra Romeo, prossiga para a torre. Estou passando a costa da lei do Parque de Suaçu, se é autorizado, pegar a proa direta do pátio 5, pouso sem interferência no circuito, abaixo a altura. Gente, Charlie Sierra Romeo, autorizado, reporta nacional do pátio. Reporta nacional do pátio, ó, escuta o parlamento. 879, livre de decolagem no 0, vento 1, no 3, 0 graus, 1, 1, 1, 2. Iniciado, bora. Papa Romeo, Sierra Tango Delta, informa o tráfego, posição 10 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida para 4 mil pés, com Embraer 190. Vitor Charlie Hotel, autorizado, ingresso Pátio 1, Lima, Mike Quebec, na Quebec chama a torre para o cruzamento da 17. Quebec chama a torre, cruzamento. Portão 1, autorizado, chama a táxi, 4463. É 356, continua a aproximação para informação, um Robson 66 à sua direita, aproximando do pátio, próximo à cabeceira auxiliar, não interfere com o seu pouso. 356. Repouso, Oxana 6356. Repouso, 579, decolado, Zuno 6, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, este é o Gordo 79. Gordo 79, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 180. Contato radar da EL 180, Gordo. 5 no poste de frequência. Quase para descida azul 4075. Mais altímetro 1012, informa a aeronave autorizada a ingressar no 45, fique atento ao táxi da mesma. Fique atento ao táxi, informar lá em solo controlado, senhora. O ajuste está 1012, obrigado. Conta como é que está o vento aí, vem. Tudo liberado. 2000, autorizado MLS, então, 3290, informa o tráfego, posição 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, um Mike uniforme, 2. Papa Romeu Sierra Tango Delta, informa o tráfego adicional, posição 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 050 em descida para 4 mil pés, um Airbus 320. Delta 120, decimal 8. Delta 54, avançado, Serra Brava, Roberto Guedes, 3-0, 4, 4, essa posição, né? Reforma da pista 1-0, vem para a direita, vai ao Delta 10, passa do 3, transpõe no 208, o motor de saída. Correto, 6254, chama pronto, portão 9. Chama pronto, portão 9, 6254. Tiver acionamento no 03-62-103. Aguarda, 6213. Aguarda. Para o céu, meu, são controlados 1-8, de frequência, uma boa tarde. Meu Lima, livre decolagem, sem condições de após a decolagem, curvar de imediato à esquerda para cruzamento do aeródromo. Gente, livre decolagem no 7, vento 1, 2, 0 graus, 099. Meia 356, decolado, correção solo 19, livre direito, chama solo em 1211. Foi 290, tráfego superado, desça para 2 mil pés, autorizado e LSX Way da pista 1-0, reposto estabilizado. Afirmativo, descendo para 2 mil pés, Papa Romeo, Sierra Tango Delta, 28 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, confirme seu estimado de pouso. Gente, 1523, Serra Tango Delta, tem a frequência livre para auto-coordenação. Não há tráfego a reportar no setor. Controle Salvador, o Santo Jesus, 04, formação Novembro. Santo 3804, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 10012. 050-1012. Começa, Marcos da Juliette, taxiando via Alfa. Para o Texas 1463, ao Fernando de Aracaju, com 2 horas de 56 a 1 e a POB 97. Pouso 10, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, azul 4076. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima. Mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, corredora cheque. Reporte no farol da marca. A nossa instrução e notificação foi para a esquerda, da colidão no chefe, onde corredor forte. E gostaria de acender esse possível para o nível 055. 21864, livre táxi até o ponto de espera da pista no 0, parte 1 no Índia, ponto de espera 12, 1-18-95, ajuste no 0 no 2. 125 no ponto. 118.95, pode espera e ajuste 1-0-1-3. Boa tarde, Gol 2067, um instante cópia. 3290. Prossiga, o RG107. Salvador Salvador, azul 44636, posso apontar o 07. 07, confirme cheque o seu transponder, não recebo mesmo, mantendo 500 pés. Confirme. Agora, estava só esperando o banco da Gol livrar, autorizado por um 3 chama táxi. Prossegue para remoto 146356. Solo Salvador, bom dia, Azul 4076. Bom dia, Azul 4076, Alfa. Vai manter posição antes da Juliette, aguardando a liberação do gate 3. Alfa, antes da Juliette, aguardando. Autorizada a subida para o nível de voo 055, ajuste 1012. Reporte 20 milhas. Fiquei acendendo. Papa Romeu Lima, informo que, só para informação, a notificação que temos aqui, o plano do senhor seria para Vera Cruz. Alternativo, nosso pedido é para o setor Nordeste, 20 milhas, nível 055. É, chegou para o controle a informação para Vera Cruz. Ok, então acendemos 055, setor Nordeste. LS 03290. 3290, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. Mantenha escuta, o índio é FPVEC. 14463, livre decolagem piscina 0, vento 120 graus, 109. Decolagem no 030 para o próximo. Índia Eco Quebec, mantenha no meu país aguardando instruções para transferir a frequência. Mantenho no mil, Índia Eco Quebec. Nível copiado. Correto, Gol 2067, chama pronto, portão 10. Bom dia, Serra Hotel Yankee. Formação November, só instante, Fábio. Confirma no 1-1-2 a bordo? Direita via Índia até o ponto de espera da pista no 0, ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2. Entende. Controle, voo 79. Prossiga, voo 79. Precisa coordenação nível final 1-2-0-0. Aguarde ao voo do 79. Índia Eco Quebec na escuta? Afirmativo. Vai realizar aerolevantamento? Negativo, senhora. Vou de translado. Vou 4076, Juliette, portão 3. Gente, portão 3, então. Espera aí, acabou. Duais, 500 pés. Reporte no farol da barra. Tarde, boa tarde. Sou o Guardião 07, tem a frequência livre para autocoordenação. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Índia Eco Quebec. Papatango Índia Eco Quebec, mantenha-se em condições visuais, um no meu pé, corredor forte, fica atento ao tráfego, posições 12 horas, 1 a 1 milhas, põe Bravo Eco 58. Vai manter um no meu pé até a posição forte e fica atento ao tráfego, o Índia Eco Quebec. 6254, puxa o estacionamento no 9. Botão 9 autorizado, chama táxi 6254. Vai chamar. 1-8-0. 1-8-0, via da Elfa, 443. Controle, 2-7-0-4. Informação sobremodulada, confirme quem chama controle. Força aérea 2704. Força Aérea 2704, voe na proa de Bonfi para interceptar a chegada, reporte para a descida. Proa de Bonfi, reportar para a descida, 2704. Siga Guardião 06. 6213, ali mantendo 0. Confirma o Guardião 06, né? A gente mantém a 1.500 pés, condições visuais, reporte no através de Paripe, o Guardião 06, cheque seu equipamento, não recebeu mesmo. Até o meu Golf. 3804, desça para 2.500 pés, ajuste 10112, autorizado ILS Whisky da pista 10, após o TAP, voe na proa do Serra Vitor 366. Ok, desce para 2.500 pés, só já estamos aqui, TAP, tá? Pode prosseguir no turno normal, agora não adianta mais, obrigado. Desce, então 3804, desça para 2.000 pés, autorizado ILS Whisky da pista 10, reporte. ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Ok, autorizado o X-Ray, forma estabilizada, 3804. Controle Gol 1864, Bruno, na sua escuta. Gol 1864, contato radar na decolagem, antes da via saída PUCA para o nível de voo 350. PUCA 350, Gol 1864. Livre decolagem 10, vento 20 graus, 19. Decolagem autorizado, nível final 200, sub e mantenha o nível de voo 200. Autorizado 200, 01, 79, chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. Torre 1-18 decimal 95, ajuste 10, 12, 6254, vai dar passagem à resposta da TAM, ingressando no gate 1. Gente, dando passagem para a TAM, passando 4, torre 1895, confirma. TAM 3290, ingresso Juliette, portão 1. Juliette 1, obrigado. 630, 1630, Juliette, saudável. Chama 630, Juliette para Celso. Dois, uma, três, decolado. 31, chama controle 1-20, decimal 8, bom voo. 1-20, boa tarde. Regressou. Olha, está na 62-13, passa 1.300, manda ela. Né, 6213, aguarde. Romeu Lima, desça para 1.500 pés, em condições visuais, ajuste 10112, preste no corredor forte, fique atento ao tráfego no sentido oposto, mantendo 1.000 pés, no Charlie 182. Ok, pela esquerda então, descendo para 1510, o Roda Lima já presente, pode atuar a rotatória para a próxima vez. Alfa Romeo Lima, autorizado a proa da rotatória, descendo para 1.500 pés. Guardião 06, cheque seu equipamento, não recebo mesmo. Voe rotatória, reporte de Zoca mesmo. Ponto 10, autorizado, chama táxi. Recebe o seu equipamento, porém não modo charter. Controle, o TAN 3804, estabilizado. TAN 3804, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8.95. 1 no 8.95, obrigado. 1009. A linha é coluna 06.84. Estado radar na decolagem, subavia saída da EL para o nível de voo 360. Subavia da EL para o 360. Golf Mike, aguarde. Prossiga, Guardião 07. Guardião Lima para Salvador, agora passando para a Itapicuba, passando aqui na cidade. Na zona do litoral. Passa 03 agora. Guardião 07, ciente, mantenha-se em condições visuais 500 pés, fique atento a um tráfego mantendo 500 pés nas proximidades do Imbuí, um Robson 44. Reporte no, através do parque de situação. Positivo, tráfego recuperado do 44, passará de passou. Então, meu bom, livra Imbuí, 500 pés, vai ficar mais tarde, tá, nosso guardião. Gente, o Hotel Romeu Golf, fique atento ao tráfego em aproximação, não interfira na aproximação. Mike Golf, Mike, prossiga. Gente, chefe, seu equipamento não recebo mesmo. Ok, 120.9, entendeu? Aguardando o carinho. Papatango Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado 49 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 090. Para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, Juliette Bravo Delta. Controle, o Guardião 068, Minas já ativou o contato. Guardião 06, chame a torre em 1 no 8.95. 1 no 8.95, obrigado. Controle 07, passando o trabalho de passou. Guardião 07, chame a torre em 1 no 8.95. 08. Para descida, Marcos Marcos, bom dia. Salvador, boa tarde, eu chamei a 6254. 0 graus, 1 no 0 nós. 1 no 2, 0 graus, 0 nós. 2 0 nós, obrigado, senhora. Decolagem, subavia, saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, pode voar na proa de tenda. Mantenha o perfil da saída, o Chanel 6254. Gente, vamos aqui. Está na perna do vento pela direita e após prosseguir pouso no pátio, conforme solicitado, só atende ter um helicóptero Guardião 06 pousando no Grael também, ok? Tá ciente, vai manter a devida separação, chamar na final para o Grael 07. Mike Golf Mike, está ciente do tráfego na posição 12 horas, 1 milha, o Guardião 07, um Eco Charge 35. Agora sim, com altimetria 300 pés. Sete. Controle 2704, no ideal, invertida. 37, livra direito, chame o solo 121, décima 1. Livra, chama o solo 21, obrigado. 002, é o ajuste, 704. Salvador, 4463 azul. Azul 4463, não conseguimos contato com Ilhéus, 8 milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, desça para o nível 1900, chame controle Ilhéus, frequência 120.1, com a proa de Yukov. Estou ouvindo o 1.5, ajuste no 0 no 2. Salvador, 3804, levando a sua escuta. 3804, o Alfa, chamante da Juliette. Alfa da Juliette, não. Mike, Golf, Mike, chame a torre em 1 no 8, decimal 9. Gol 2067, a linda, cola pista 1-0, vento no 1-0 graus, 1-2 mais, corrigindo. Rotatória. Reporte visual com o campo. Ok, na roda toda já se visual com o campo. Gente, aguarde para transferência o Romeu Romeu Lima. Reporte para girar a base pela direita. 395. 3325 até o 3395. Valeu 0665, 0 solo 39, frequência livre. Boa tarde. Da sétima curtíssima final, visual com 06. Valeu 0700, reporte no solo, controlado. É de portão 4. Afirmativo, Romeu, Romeu Lima, ingresse corredor Interlagos, reporte rotatória. Era 2704, vou na proa de Telo. Decolou 39, chama o controle 120, decimal 80, bom gol. 2-8-1-0-8, obrigado, boa tarde. Força aérea 2704, controle. Mike Golf Mike, livre pouso pista 17, vento 120 graus, 109. Tente Guardião 07, frequência livre, considere solo 40. Colagem, subavia saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, voo 2067. Passar a 2704, controle. Foi na proa de pelo, Força Aérea 2704. Ativo. Para 2704, desça para 4 mil pés. Voo 2067, pode voar Mótima? Voo 2067, voo Dael. Dael, muito obrigado. Baixando R6254, chame Recife, frequência 13325, alterna 13395. 3325, alterna 339, chame R6254, valeu. Eu vem lá pra cima da rotatória, você anda no certo. Papatango, Índia, Eco, Quebec, controle. Se Eco, Quebec, confirme seu estimado para terminal Aracaju e o estimado para pouso. Romeu Romeu Lima, chame a torre, 198, decimal 9. Oi, Romeu Lima, aproxima da rotatória, me chama 97. Romeu Romeu Lima, confirma intenção de pouso. Romeu Romeu Lima, reporte estabilizado final no 7. Peraí, mano. Controle de Papatango, Serra da Yaki. Papatango, Serra Hotel Yankee, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 160. Saída da El, o nível solicitado uma centena com sinal. Índia Eco Quebec, passou Mata de São João, frequência livre 12345 para autocoordenação, a ingressar na terminal Aracaju, chame o controle 12-03. Confirme. Serra Hotel Yankee, autoriza direto coral? Serra Hotel Yankee, autorizado coral. Gente, solicitando uma centena com potência final. Uma centena, suba e mantenha nível de voo 100. Prato, Yankee. Confirme para o controle. Sierra Tango Delta, prossiga. Acione o código Papa Romeu Sierra Tango Delta, acione o código 0135. Suba para o nível de voo 050. 0135, na transponda, na sinal 050. Força aérea 2704, desça e mantenha 2.000 pés, 1012. Desce para 2.000 pés, de força aérea 2704, 1012, eu ajusto. Em frequência livre, estacional, Romeu, Romeu Lima. Papa Romeu, Delta, Yankee, Quebec, efetuou notificação ou plano. Papa Romeu Delta, Índia, Quebec, controle. Papa Romeu Delta, Índia, Quebec, controle. Papatango, Índia, Delta, Quebec, prossiga. Siga, Índia, Eco, Quebec. Índia Eco Quebec, autorizada a ascensão ao 055, correto e disponível, reporte S nivelado. Gente, está livre, a Terra Romeu. Papá Romeu, Serra Tango Delta, troque o código transponder e acione o código 5464 na posição normal. 5464, Serra Tango Delta. Volto 067, chame Recife em 13325. 3325, voo 2067. Meu hotel Romeu Golf vai regressar entre Dune e Simbra até em Mar. Evite o setor de Simbra em função de tráfego. Vai ficar o leitão no zero, mas no setor norte, hotel Romeu Golf. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Vezulo 17, nível 360. Decolagem da pistola 0, curva à direita, árvore eleva. 5567 no transponder, controle 120, decimal 8. 160, decimal 8. Papá Romeu Delta, Índia, Quebec, controle. 5567, controle 120, decimal 8, gol 1867. Correto, chama pronto para o estacionamento no portão 7. Chamará. Para realizar o ILS completo, né? Com órbita, confere? Só não vai realizar a órbita, só ingressar no estabilizador e tá bom. Será o número 2 para a aproximação, o Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, acione identificação. Serra Tango Delta, manteça e mantenha 4 mil pés, voe na proa de Simbra e inicie a órbita do procedimento. Crescendo para 4 mil, proa de Simbra, Serra Tango Delta. O Serra Hotel Yankee vai manter a Golf 677, confirma? Se possível, eu gostaria de coordenar direto para Belo Horizonte. Qual é a rota prevista no plano de voo? É Golf 677. O 02704, esquerda, proa 190. Esquerda, 190, 704. Delta. Prossiga, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, eu ia confirmar para você o Simbra. Proa para Simbra, 045. 045, Serra Tango Delta. Não escuta? Confirma, corredor Shell forte. Autorizado 3 mil pés, Serra Tango Delta. 3 mil pés, Serra Tango Delta. Força Aérea 2704. Por via esquerda, proa 170. Via esquerda, 170, 2704. Serra 2704, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 4 mil para 3 mil. Aeronave de deslocamento nordeste efetuará órbita em Simbra para o procedimento completo. Aceita a frente de dados final visual, portaria 2704. Controle Hotel Romeu Golf, já em Cajazeiras, visual com remate. Boa tarde, PLB. Dois, uma meia descida autorizada até o nível de voo 1-1-0, chegada na área. Boa tarde, Azul 4089, Papa confere para a Vitória, autorizado via Pêsulo 44, nível 340. Decolagem da pista 1-0, curva à direita, Dael Leda Bidev. Transponder 5564, controle 120, decimal 8. Negativo. Sua aeronave solicitou o procedimento de X-Ray completo. Eu informei que deveria ingressar, fazer a órbita do procedimento. Vai ingressar direto, realizar a órbita do Serra Tango Delta. 1-5-0. Esquerda 1-5-0 para o localizador, o posto aéreo 2704. Oscar Bravo Eco, boa tarde, Papá confere, autorizado Serra November e uniforme Tango via rota do plano, nível 085. Decolagem na pista no 7, curva esquerda após, via corredor, forte. Restrito 1 no mil pés até a liberação do controle. Transponder 5562, controle 120, decimal 8. Confirmo. Segue então com curva à direita após decolagem via corredor axé. Correto, Oscar Bravo X, confirma a POB e parte. 3 a bordo, parte abaixo. Uma torre, 1-1-8-9-5 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 0-1-2, Oscar Bravo S. Bravo, Bravo S. Colo, 1-8-6-7, no 07 para pushback e acionamento. Azul 4089, opção 3 autorizado, chama táxi. Colo, 1-8-6-7, puxa acionamento na posição 7. Gol 1-8-6-7, posição 7 autorizado, chama táxi. Chama na Gol 1867. Está estabilizado o lote, o portal 2704. 2704, chama a torre 1895. Chama a torre 1895, 2704. Papá Romeu, Sierra Tango Delta, controle. Sierra Tango Delta. Informe, por gentileza, o seu foi feito plano de voo ou notificação? Plano de voo Zulu, Sierra Tango Delta, Valença para Salvador. Controle 3216 para o 190. 3216 reautorizado, 2 mil pés, via chegada Mari, reporte localizador 1012. 3216 via chegada Mari para o 2012. Meu Golf, frequência livre. Papa Romeu, Sierra Tango Delta, reduza para velocidade de aproximação, segue T3, Papa 3 da Força Aérea, 5 milhas à frente, reduzido. Manda cópia. 3 da Papa. Eco Delta Foxtrot, ajuste no 012, reporte no ponto de espera, Papa. São 3283, copia? 3283. Para Brasília, autorizado via pêndulo 17, segue conforme. Nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita, saída, Arbor, Elefa. Transponder 5560, controle 120.8. Autorizado Brasília, nível 360, via pêndulo 13. Decolagem da curva da direita, na saída, Arbor, transição, Elefa. Senhora 5560, controle 20. Oi, 3283. Segue o pêndulo 17. Afirmativo, uniforme do 17. Confirma o gate, então 3283. Bora. Você era 27, 11, identifique. E 1, cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Já pronto, solicita o estacionamento, tá 3283. O número 2 no setor, o TAN 3283 aguarda. 3. Alô, azul 4089 para o táxi, 469, 310 até o ponto. Livre táxi até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 18 decimal 95, ajuste 012, azul 4089. Autorizado. Para o táxi Gol 1867, com 61 na loja, 3 horas e 35, alterna, confirma. Gol 1867, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, bate 1 em Índia, ponto de espera 12, 18.95, ajuste no 012. 12, livre táxi, bate o dia até o ponto de espera, monitora torre 1895, Gol 1867. Foxtrot ali mantém pista no 7. Rotária 2704, solo 00, livre à esquerda, parte militar, frequência livre ao estacionar. Esquerda, o Papa Romeu, Sierra Tango Delta. Sierra Tango Delta, aguarde pista livre. Pista livre, já avançado para a Sierra Tango Delta. Responda, correção, Papa Romeu Delta em Quebec. Azul 4089, após passar de trava na final, ali mantém pista no 0. Terra Tango Delta, livre pouso 10, vento 100 graus, 05 nós. Livre pouso 10, Terra Tango Delta. Centena, chegada Mari, identifique 279. Inicia descida 2771. Papá Romeu Delta Índia Kilo, controle. Gente, identifique Delta Índia Kilo. Oscar Bravo Eco, mantenha ponto de espera.